Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con el gran saxofonista Stan Getz. Pero antes les voy a dar un pensamiento de Evan Parker. La improvisación colectiva es la única forma efectiva de relacionarse. Eso lo dice Evan Parker. Stan Getz y Astrid Gilbert hacen un dúo, tremendo dúo. Stan Getz, saxofonista tenor estadounidense de jazz, considerado como uno de los más importantes saxos tenor de la historia del jazz, conocido como The Sound, 29 de febrero de 1927. Y esta cantante, Astrid Gilbert, cantante brasilera de bossa, nova, samba y jazz, nacida el 29 de marzo de 1940. El primer tema que escucharemos se llama La chica de Ipanema. Es el primer tema que escucharemos. El segundo se llama Love for Sale. Mm-hmm. Childish way, I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Appetizing young love for sale. If you want to buy ahora escucharemos Far Away. died, what more is there to say? I only know you're so far away. You're long ago, so far away. Thank you.

like you could love me. You made me feel like you could care. Last night, it felt as life was just beginning. What went before has no more meaning. We'll make today last night again. Feel lovely. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. Love me once more, make me feel lovely. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. We'll make today last night again. Luego escucharemos Waiting You. Floating in time and space, where am I going to? Carried off on a wave of wanting you. Getting lost in a haze of wanting. You are the one who comes into my mind when I'm feeling the need for the touch. You are the one that I'm hoping to find by my side. Oh, I love you so much. And if you ever go por último, escucharemos All I Got. You see, I'm so in love. Esto es Encuentros con el Jazz y en la 95.6 FM Stereo, la emisora de los boyacenses. Igualmente Villa de Leyva Stereo 106.6. Estuvo con ustedes Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival. Los espero la otra semana con otro Encuentros con el Jazz. Gracias.